Thank you. Comando Chanel 62-2000. Chanel 25, eu já estou sinal 100, eu sou que você está sinal 0, eu chamo a tua soldadura 198, eu sinal 95. 295. Chanel 28-2000, da qual eu estou junto, eu chamo o controle 120-28. 1208, 10-10-30. Ajuste no 0-1-8, de repouso, piscina 0, vento 1-1-0 grau, 0-8, né? Jonas chama sempre Recife em 2835, alterna 23-8. 2835-238, bom dia, só. Thank you. próxima retificação desse Mantan 040, chegando a Golfo. Poxa, pode falhar na Leon Paz ou destino, barreira? Chama-se Olha, 5-1-2-0, autorizado com fim, certo, conforme rota, nível 360, saída. A Bruna Lefa, curva direita, para decolagem. Transição de 5-2, no 3, com todo 1-2-0-8. A transição é essa, sair deixa um ponto de estacionamento 5-1-2-0. beleza, restaura 4 mil? Beleza. Estabilizando 1093. Eu estou se mantendo em SXU, pelo 0, China, pelo 118, decimal 95. 1895, bom dia. Erro 1093, alinhado de baixo para baixo. 1093, muito bom dia. 1098, obrigado por pouso no 0, vento 0 grau, 0 5 grau. Sim, autorizado, deixamos com certeza. Alfa Juliette 08. Alfa Juliette 08. Alterna Serra Bravo Golfo Lima, autonomia 0334, estamos com 126 a bordo. Azul 5126, segue ainda até o ponto de espera, reporte pronto, quando lá o ajuste no 098. 108 via Índia, o 5126 vai rebotar pronto. Alô, 5126, autorizado a alinhar e decolar, destino 0, vento 1, 10 graus, 0629. Autorizado a alinhar e decolar, 5126. Ficando 2000, decolado ao 59. Chama agora para o Torre Salvador, 120, desce 8. Para o 526? Beleza, 526. Autorizado, Alessa. 152, com a indicação desse Mantão 050, Chevrolet do Médio. problema 09, da altura do destino para 2003, 2018, e no final ele é 72 da missão 9, que era mais 9 e 72. Salvador, Xanar 6225, bom dia, informação, ponto prático. Sou Xanar 6226, copia? É, Xanar 6225, copia. Sou Xanar 6225, bom dia, autorizado de Serra Bravo, Bravo Romeu, via Tranzulu 17, nível de voo 380. Saída Arco 1, transição Elefa, calculador 10, primeira curva à direita, transponda 5235, frequência do controle de Salvador, 120, nesse momento. Autorizado 380, Sierra Bravo, Bravo Romeu, apenas 17, decolada 10, curva à direita, saída Arco 1, transição Elefa. 5235, o transponda 108, é o controle, 6235 na posição 06. O Xanar 6225, cortesiamente foi correto, passou para o pushback acionamento no 03, a informação atual é a Foxtrot. Foxtrot correto, vai chamar push acionamento, 6225. O Xanar 6219, informação Foxtrot, foi para a foto, autorização, beleza. O Xanar 6211, Foxtrot em curso, autorizado, Serra Bravo, Golf Lima, via... Eternulo 44, Porto Seguro, até November 857, Mossul, nível de voo 360, saída Sango 1, Leda, Dóquilo, decolada 10, primeira curva, direita, transponda 5240, frequência do controle de Salvador 120, 10-8. Autorizado Gavião, nível 360, Eternulo 44, Seguro, Eternulo 857, Mossul. Decolada 10, curva direita, descida a campo, direção B, tá o Dóculo, 5240, transponda 208, controle, Xanar 6211. Xanar 6211, cotidianamente foi correto, no portão 02, reporte pronto para o pushback e acionamento, só a saída é Sango 1. Então, bom, Xanar 02, para o pushback, Xanar 6211. A semi-indicação desse mantenho de 1042 chega lá. Eu vi a 3357. Região Almeida do Esferra, com ponto de aproximação LSF3, captura 90. E estima a torre salvadora 198 de cima 95. Federal 9972, bom dia. Tráfico ajustado, autorizado, pouso, pista 10, vento 100 graus, 049. Federal 9972. Alfa X-Ray Charlie, bom dia, professor. Alfa X-Ray Charlie, estamos em revolta do faixa 3, a faixa principal, ponte 01. Alfa X-Ray Charlie, sente, manter posição aguardo para início do rebote. Ok, manter posição, Alfa X-Ray Charlie. Oxalénia 225, autorizado para o inspecionamento, portão 03, reposte para o contato. Tá para o táxi, Oxalénia 225. Liberal 9972, o solo foi azul no 8, leva à direita, prossegue via Alfa, quilo para o 43, a prevista é a 6 Lima, fica até o balizador. Estou chegando a BR, chamo de BR descida. Pode ser se manter 1050, 1233. Bruno 963, Foxtrot em curso, aguarde cópia, prepare Sango 1, transição Dóquilo. Não, vou no bloco, vou ter. 5 milhas sobre a chave do Lula. Chame na PDA de 6, autorizando a chave da PNAD 1, ou na PDA de 37 graus.